Para aquelas pessoas que no domingo sempre fica indecisa se vai assistir Domingão do Faustão ou se vai assistir Silvio Santos. Aquela marionete que não perde um futebolzinho ao domingo. Profundamente medíocre. Comparado ao animal marinho mais imbecil do mundo. Aquele que não perde a novelinha. Aquele que odeia o socialismo. Aquele que só quer andar com tênisinho dos Estados Unidos. Aquele que repudia toda a cultura nacional. Então quer dizer que vocês estão se ofendendo. Eu não tenho culpa por vocês serem assim. Elas seguem um canalha preceito e nunca avaliam seu bom de conceito. Com a cabeça baixa, apenas obedecem e nunca questionam. Parecem bonecos de barro marchando. Para aqueles que acreditaram no plano real. Pessoas robotizadas. Eu sou robotizado, quem sou eu? Eu sou robotizado.